Eu só peço saúde pra ganhar meu dinheiro e honrar minha negritude. Tô tipo Rita Lee, peço que Deus me ajude, pois pra muito olho gordo a minha vida é um fast food. Liga nós, se tá com nós, se tá por nós, seja meu olhar que eu serei sua voz. Mas se fala mal de rap não me trompe, eu vai voltar pra casa com uma mancha na camisa da Abercrombie. Os moleque tem sangue no zóio, oi, oi. Se liga, mané, dinheiro dá pra ganhar, dinheiro dá pra roubar, né? Honra não se compra, não se rouba, só quem é. O presidente te bola, o governador te acende, o prefeito te puxa, o polícia te prende, o mundo te solta lá pro espaço sideral. Já tá na hora da gente ser o efeito colateral. O dia chegou, Projota vai tocar. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, quem vai colar? Eu vou. Quem vai colar? Eu vou. Quem vai colar? Eu vou. Então pode pá. O dia chegou, Projota vai tocar. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, quem vai colar? Eu vou. Quem vai colar? Eu vou. Quem vai colar? Eu vou. Ixi, vai ser louco, hein? Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá. Os vagabundo vão com goró na mochila, os ramelão vacilão só vão cochilar. Se tem rap, tem louco, é normal. Então vou lançar uma camisa de força escrito rap nacional. Vai vender, hein? Porque os moleques são perigo. Sorte a minha que eles são meus amigos. Eu mesmo faço e traço meu destino. Não tem telefone pra ligar pra contar como que eu tô dirigindo. Vai, não vai arrumar nada. Tira os seus pés imundos da nossa calçada. Fatia em minha carne, sacia em sua fome. Eu serei a única parte em você que vai poder chamar de homem. Lamento, a vida é curta demais pra perder o meu tempo com quem me puxa pra trás. Quem fala de fulano pra você quando vem, pode saber que fala de você pro fulano também. Que coisa feia, você tá longe da luz. Quer caminhar sem carregar sua cruz? No combate contra a vida vai perder. Ó Jesus, um Rory, dois Rory, três Rory, perfect, you lose. O dia chegou, Projota vai tocar. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, quem vai colar? Eu vou. Quem vai colar? Eu vou. Quem vai colar? Eu vou. Então pode pá. O dia chegou, Projota vai tocar. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, quem vai colar? Eu vou. Quem vai colar? Eu vou. Quem vai colar? Eu vou. Ixi, vai ser louco, hein? Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá.